Muito boa noite a você que nos acompanha. Meu nome é Sérgio Aguiar. Esse é o programa Visão Espírita, edição de segunda-feira. Sejam bem-vindos, você que está vendo ao vivo, você que está assistindo pela gravação. E hoje nós vamos continuar o tema da semana passada, falando sobre religiões e alguns desdobramentos que as religiões trouxeram. E essa noite o prazer é com a convidada Maria Antônia Paduan. Boa noite, Maria Antônia. Boa noite, Sérgio. Que possamos estar bem sintonizados com o alto e possamos dar conta da nossa tarefa hoje, né? E boa noite Isso. àqueles que estão entrando aí conosco e que possam estar vibrando conosco também nessa tarefa de divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. É um prazer estar aqui. Nós já recebemos um boa noite por escrito aqui da Karina Pinheiro Fatinello, está sempre com a gente, Sempre silêncio para a cabina, né? sempre com a gente. E o Francisco também, Francisco Moretti, boa Ah, noite, Francisco Francisco. Moreira. Sejam bem-vindos, senhores. Sempre nos prestigiando também. Maria Antônia, eu já estava começando a falar que assim, é uma continuação de um tema, mas. A semana passada nós estávamos com o Rogério Azevedo. Vamos dar uma sequência ao livro Consolador e, eventualmente, para efeito de entendimento, pode ser que a gente entre e volte em alguma parte do que foi falado semana passada, para efeito de melhora no entendimento para quem não assistiu o programa anterior. A primeira questão, então, sempre lembrando, o livro que nós utilizamos é o Consolador do Chico com o Emmanuel, um livro extremamente importante, né, para o entendimento da doutrina espírita e alguns dogmas que a gente, inclusive o assunto de hoje trata de alguns desses dogmas. Para começar, a questão 302. Como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus? Vós sois deuses. É bastante importante a colocação desse texto, dessa abordagem de Jesus, porque nós temos que lembrar que todos nós fomos criados, o nosso Criador é Deus, que é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, e sendo ele nosso Criador, naturalmente ele nos imprimiu na condição de espíritos, né, conscientes, as mesmas condições que ele as possui, a sua divindade, né? Todo ser humano, todo ser que habita a terra, tudo aquilo que ele faz, que ele cria, ele imprime na sua obra a sua característica. Nós que somos tão imperfeitos, imprimimos em nossas obras essas características, muitas vezes por uma obra nós identificamos o autor, né? Já visto pelas pinturas, que dirá então o Criador. Então, todo ser humano tem em si uma partícula da divindade do Criador, o que evidencia que o ser humano, ele pode participar dos poderes sagrados da criação. Tanto é que ele pode participar dos poderes sagrados que, à medida que o espírito encarnado ou desencarnado ele vai evoluindo, ele vai ampliando a sua inteligência, e dentro da capacidade da sua inteligência, ele também estabelece criações, usando a sua capacidade criativa. Por isso que nós aprendemos com a doutrina espírita que nós, espíritos, somos co-criadores da obra divina. Então, quando ele diz, vós sois deuses, e Jesus coloca isso, não colocando como sendo deuses com letra maiúscula, mas nós somos deuses porque, de fato, somos obra da criação, imprimimos em nós as características do Criador. Por isso que nós temos todo o potencial para evoluir e chegar à perfeição, não à perfeição divina, mas à perfeição relativa, né? Então, a maioria não utiliza, mas aqueles que utiliza esse potencial da criação divina são pessoas que evoluem mais rapidamente, são pessoas que se tornam muito amorosas, muito sensíveis, são aquelas pessoas que seguem mais cedo os ensinamentos de Jesus e se adequa, se encanta e consegue viver a vida carnal, é a vida terrena, dentro dos preceitos da luz divina. Então, nós vamos encontrar espíritos que, tanto no passado quanto agora, que mais recente da nossa época, que já vieram mais evoluídos, que já vieram com uma consciência mais ampliada, com mais sabedoria, inteligência, e naturalmente, tendo já feito contato com essa partícula da luz divina dentro de si. Então, nós olhamos a obra de Madre Teresa de Calcutá, de Francisco de Assis, nós aqui muito perto de nós, o Chico Xavier, né? Que são criaturas que nos provam a existência divina na presença delas, nas suas ações. Assim somos nós também temos Deus em nós e somos capazes de desempenhar essa partícula, de desenvolver em nós essa partícula divina que está potencialmente dentro de nós, mas que somente a vivência reencarnatória, a vivência das experiências ao longo da nossa eternidade, é que vai nos dar essa condição de ir ampliando nossa inteligência, ampliando nossa tomada de consciência sobre as nossas atitudes, né? Tornando cada vez melhores moralmente e, por consequência, nossas atitudes. Aí nós seremos realmente Deus, como Jesus afirmou. Então, é nesse sentido que Jesus nos traz essa ideia de que somos deuses. Muito bem explicado, né? A próxima questão, acho que ela é uma questão importante até. Qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados servosão perdoados, menos o que cometerdes contra o Espírito Santo. Bom, num dos textos, né, do livro Consolador, em perguntas anteriores, a gente conhece um termo chamado Santíssima Trindade dentro da Igreja Católica, né? E a gente, e se pensando em caráter de espiritualidade, lógico que nós temos um conceito dentro da doutrina espírita, né? Espírito é Deus, espírito e matéria. Esse é um aspecto. Mas se nós pensarmos a questão da individualidade espiritual, do nosso ser espiritual, nós teremos Deus, Jesus, que foi nosso irmão maior, que nos trouxe todos os ensinamentos do amor que Deus nos propôs, e os espíritos, que nas outras religiões é chamado de Espírito Santo, porque tem uma interpretação diferente da nossa. Os espíritos, que todos nós somos espíritos, né? Filho dessa criação divina, somos então esses espíritos santos, né? E quando ele fala assim, todos os vossos pecados serão perdoados, menos aqueles cometidos contra o Espírito Santo. É bastante complexa essa ideia se nós não os entendermos melhor. Então, vamos parar um pouquinho para pensar o seguinte: todos nós somos espíritos, criados à semelhança divina, porém, fomos criados simples e ignorantes. A partir dessa compreensão de simplicidade, quer dizer, nada complexo, tudo muito simples. Ignorante é aquele espírito que ainda está desprovido de conhecimento, então ele não evoluiu ainda. E ele está passo a passo evoluindo. E à medida que a evolução dele vai se dando, ele vai adquirindo conhecimento e vai ampliando a sua consciência. E a consciência é um elemento muito abstrato dentro de nós, mas é algo que nos leva a perceber fora, mas sobretudo dentro de nós. E aí, o que que acontece? À medida que o nosso progresso espiritual vai se dando nas sucessivas reencarnações, vai ocorrendo o despertamento da consciência nossa, que vai percebendo essa partícula divina presente em nós. Então, quando nós percebemos a presença dessa partícula iluminada através da nossa consciência, nós entramos em contato com a pureza, com a perfeição que está inserida em nós, mas que ainda nós não alcançamos. E cometer pecado contra esse Espírito Santo que nós temos e nós que nós somos o Espírito Santo, significa o quê? São os desatinos, é nós sairmos, nós estamos caminhando numa linha reta para o bem, mas de repente nós saímos dessa linha, enveredamos para outros caminhos. E muitas vezes, nesse caminhar, nós estagnamos no nosso processo evolutivo. E quando nós vamos para o plano espiritual, nós vamos tomar consciência de que nós perdemos aquela encarnação, de que nós deixamos de cumprir os propósitos com os quais viemos aqui. Aí nós começamos a sentir um desconforto muito grande, uma cobrança, uma autocobrança muito grande, um sentimento de culpa. Então, esse estado que Jesus fala que nós cometeremos, os nossos pecados serão perdoados à medida que nós estamos progredindo, amadurecendo, e a gente vai tomando consciência e vai corrigindo-os. Porém, quando nós temos essa percepção de que nós fugimos do propósito divino em nós, que é a essência do nosso Espírito, chamado Espírito Santo em nós, aí nós estamos cometendo uma grande falta. E aí nós vamos sentir culpa, arrependimento, né? Então, estar contra. Cometer pecados contra, e nós não podemos esquecer que no tempo de Jesus, todo e qualquer comportamento era chamado de pecado quando ele fugia às regras naturais do conteúdo religioso, do padrão religioso deles lá na época judaica. Então, por isso se chamavam pecados. Mas hoje nós não entendemos isso mais como pecados. Mas como nossos próprios desregramentos, nossas atitudes que são cometidas apesar de termos consciência que não podemos errar e vamos lá e erramos. Tem coisas que nós cometemos porque erros que cometemos porque somos imaturos. Nós agimos de maneira imatura porque ainda não vivemos aquela experiência. Mas quando nós cometemos erros diante de uma experiência que sabemos que resultado vai dar, isso é uma bobeira da nossa parte, né? Então, é nesse sentido que ele quis dizer que não serão perdoados aqueles que forem cometidos contra o Espírito Santo, mas contra qual Espírito Santo? O Espírito nosso mesmo, nosso próprio Espírito, e porque vai ficar incomodado, vai ficar sentindo remorso, sentindo arrependimento, e vai querer resolver isto. E daí vem a justiça divina e nos dá a condição de reencarnarmos para que possamos repetir a nossa experiência até nós acertarmos o passo. Não sei se foi claro o bastante, mas é nesse sentido. Eu acredito que foi, sim. Se eventualmente alguém ficou com alguma dúvida, pode escrever aqui que a gente já esclarece no ar mesmo, né? Isso mesmo. Então vamos lá. Agora falando sobre a seguinte frase, é uma frase às vezes controversa atribuída a Jesus, mas que o Espiritismo dá um entendimento muito bom. A frase é a seguinte: Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Essa passagem nós vamos encontrar explicações bastante claras no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala da estranha moral, né? Kardec fala da estranha moral. E por sinal, todo comentário que é feito não é. É feito pelo próprio Kardec que interpreta, que faz a interpretação das colocações, porque assim como essa passagem, existem outras passagens que são bem semelhantes a essa. Se nós nos basearmos no que diz o Consolador, nós teremos a visão de que a espada representa, segundo Emmanuel, ele mostra-nos o seguinte. Que a espada seria a representação dos ensinos de Jesus que faria com que nós, através desses ensinos, pudéssemos burilar as nossas imperfeições, seguindo aquilo que ele nos ensina, ele nos propõe. Já que ele vem falar do amor, da bondade, da perfeição, né? Mas, lembrando lá da passagem do Evangelho, nós podemos ter um outro sentido, uma outra compreensão dessa passagem, né? Porque quando não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Nós sabemos que tudo isso é muito simbólico, né? Porque espada seria instrumento de luta. E não deixa de ser, porque com os ensinamentos de Jesus, nós temos realmente que estabelecer uma luta conosco mesmo, né? Já que nós vamos adquirindo conhecimentos que podem nos libertar, mas entre o amor que ele nos ensina, a conduta que ele nos ensina, porque quando ele fala amar ao próximo como a si mesmo, e nós temos inimigos dentro da nossa casa, temos inimigos no trabalho, como que nós vamos desenvolver o amor por essas situações, por essas pessoas, não é? Não é tão simples assim, é um trabalho muito grande. Então, a gente realmente estabelece uma luta. Mas, o que também nos chama a atenção é que lá no próprio Evangelho, no capítulo 23, haveria um sentido de que Jesus, conhecedor do ser humano, da alma humana, devido aos seus comprometimentos naturais, que nós ainda estamos em processo de evolução, o que que acontece quando nós entramos em contato com os seus ensinamentos? Muitos aderem rapidamente. É como o semeador, lá da parábola do semeador. Uns já estão com os seus solos íntimos preparado para a sementeira e vai dar frutos, alguns 30%, 60% e 100%. Mas tem aqueles que ainda estão muito resistentes, aqueles que a semente nasce, mas abafa, tem aqueles que não quer saber de jeito nenhum, né? Que é aqueles que são os grãos que caem à beira da estrada, enfim, mas aqueles que o solo é fértil, cujas sementes brotam e darão frutos, nós temos que lembrar que os frutos, eles acontecerão, mas essas pessoas enfrentam grandes dificuldades. E Jesus falava para o seu povo naquela época, porque era assim que eles entendiam, né? Falando daquela situação, eles só podiam entender dessa maneira, quer dizer, que eles sairiam, fariam a divulgação da boa nova, do evangelho, porém, eles estariam sendo, enfrentariam graves dificuldades no caminho. Tanto é que nós conhecemos a história da Casa do Caminho, o trabalho de Pedro e dos demais, e que todos os apóstolos, agora eu já digo apóstolos, né, que vieram depois de Jesus fazer os seus ensinamentos, o que que eles enfrentaram? todos eles morreram de uma forma absurda, quase, né? Somente João ficou aí até a sua velhice. Assim como Jesus foi sacrificado, os outros também foram. Foi uma luta muito difícil para a implantação do cristianismo. Só que o cristianismo saiu vitorioso e está vitorioso até hoje. Porém, hoje também nós temos essas dificuldades. Por que que nós estamos tendo tantos problemas na sociedade, brigas entre religiões? Nós temos essas pessoas que, em nome da religião, cometem atrocidades, né? Então, a gente acaba vendo uma competição interna entre as religiões. E Jesus já previa isso. Então, o que que nós precisamos? Ter essa percepção de que existem pontos muito comuns entre todas as religiões. Elas são apenas galhos de uma árvore maior, cuja árvore é o Evangelho. Mas todos têm uma única finalidade. É de desenvolver o amor, de produzir os frutos desse esforço do aprimoramento espiritual. E nisso a doutrina espírita nos traz esse esclarecimento. Ô Sérgio, tá ouvindo barulho de cachorro? Dá, mas tá dando para te entender bem. Não, não se preocupa não, Não que isso faz acredito. parte. Logo hoje. Normal. Eu brinco que são os web sensores que nos atrapalham, né? Pois tem um web assessor na porta da minha casa, é por isso. Deus meu, Fica desculpe tranquila. aí. Fica tranquila que tá dando para te compreender. Fica tranquila. Faz parte aí. A próxima questão também é uma questão polêmica, que acho que ela até ajuda no entendimento da anterior, que é a seguinte: a seguinte afirmativa de Jesus: porque eu vim pôr em dissensão o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Como que a gente deve compreender essa verdade dita por Jesus? Ah, Jesus, na verdade, essa situação é bem semelhante a essa anterior, não é? Desde que uma pessoa, bom, primeiro, uma família, ela está constituída de espíritos diferentes, de espíritos que não têm afinidades ainda, porque nós estamos vivendo uma experiência num planeta de expiação e provas. E como tal, o nosso planeta recebe aqui pessoas de todas as formas, né? Não vamos falar só da família, mas pensarmos uma família, os espíritos que estão juntos numa família raramente são espíritos que têm afinidades, que têm os mesmos propósitos, que realmente estão vibrando para o progresso espiritual. São espíritos que comparecem, né, na Terra para que possam progredir junto, desenvolver a capacidade do amor, como eu citei há pouco. É muito difícil você amar alguém que foi seu inimigo, a não ser que você não saiba dos fatos. E isso que é importante na justiça de Deus. A reencarnação, ela é revestida do véu do esquecimento. E aí nós reencarnamos junto com essas pessoas com as quais temos dificuldades. E aí muitas vezes aquele que está mais sensibilizado, às vezes é um filho, às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, aquele que já está mais espiritualizado e que muitas vezes comparece nesse núcleo justamente para semear os ensinamentos de Jesus, são rechaçados, são eles acabam rechaçando aquele que vem cumprir a sua missão. E eles acabam não aceitando, cria conflito, cria brigas dentro do lar, né? E a gente vê muito caso de pessoas que vão, por exemplo, eu vou pegar o caso do espiritismo, nós estamos falando dentro de uma doutrina espírita, né? Quantas vezes nós vamos, recebemos pessoas no atendimento fraterno, que comparecem angustiadas, porque elas se sentem bem, elas se identificam, elas compreendem o sentido da vida, mas não conseguem lidar com os conflitos dentro da sua casa. E ainda quando descobrem que elas frequentam o espiritismo, são criticadas, são realmente rechaçadas, e aí surgem aqueles conflitos familiares, né? Em algumas situações, a gente acaba lembrando muito a história de Joana de Cusa, quando ela procurou Jesus, porque ela era uma seguidora de Jesus, ela amava Jesus. E quando ela procura Jesus, ela fala para Jesus que ela queria segui-lo. E que ela comenta, né, de Cusa, os comportamentos impróprios de Cusa, e Jesus fala assim, que ela deve voltar, cuidar dele e depois que ela concluir a tarefa, daí ela poderá ser que ela estará com ele sempre, porque também faz parte da tarefa dela cuidar dele, auxiliá-lo e para que ela olhe por ele, né? Então, muitas vezes nós vamos encontrar esses conflitos dentro do lar, dentro do trabalho. Tratamento diferente para uma pessoa porque ela professa uma determinada religião. Enfim, esses conflitos podem ter a ver com religião, mas podem ter a ver com outros fatores, não é só questão religiosa. Eu citei a questão religiosa porque Jesus fala, né, de que por conta dele, que ele não veio trazer a paz, mas trazer o conflito. Mas isso seria uma espécie de profecia. Por quê? Porque ele, e estou dizendo, seria uma espécie e não uma profecia, porque Jesus, ele sabia, ele não estava falando por, ele sabia, porque ele conhecia perfeitamente os espíritos habitantes da Terra. E ele sabia qual era o comportamento da alma humana, ele sabia qual era o programa do processo evolutivo dos espíritos aqui encarnados. Então, quando ele trouxe o ensinamento do amor, né, enquanto Moisés falou da justiça, ele veio falar do amor, da fraternidade. Então, o que que ele já sabia que ia acontecer? Aqueles que não estivessem preparados ainda, não estivessem sensível, porque ainda não estivessem em condições de ter esse sentimento do amor fraterno, da fraternidade, eles não seriam capazes, então não entenderiam aquele que tivesse. E é por isso que ele fala dos conflitos dentro de casa, né? Mas isso não é só em relação aos ensinos de Jesus, em todos os aspectos. Já que somos espíritos comprometidos com uma série de mazelas a serem tratadas, a serem melhoradas. Não sei se você gostaria de acrescentar algo mais nesse sentido. Eu quando vejo essa passagem, eu lembro rapidamente de uma outra passagem que é assim: seja teu o vosso dizer, sim, não, não. Pelo seguinte aspecto: quando nós estamos num processo de evolução, haverá um momento, e Jesus foi um ponto crucial, né? E vamos lembrar do contexto, ele estava falando para o povo judeu, onde aspectos culturais eram extremamente importantes e são até hoje. Ele estava ali dizendo que em determinados momentos, pelo processo natural de evolução, nós teríamos que romper, não de forma com lutas em batalha, mas romper com as ideias dos nossos antepassados. Teríamos que romper com as ideias nossas mesmas, ideias pré-concebidas, e uma tomada de postura deveria ser feita em determinado momento. Todos nós temos, em determinado momento, que nos posicionarmos e dizer: não, essa é a minha posição. Se você não quer entender isso, vamos concordar em discordar, mas eu vou fazer o que o meu coração pede, eu vou fazer o que o meu entendimento está dizendo que é certo. Porque senão o que que acontece? Aspectos culturais poderiam prevalecer em detrimento, sobrepondo a evolução individual. E quando Jesus traz a liberdade com responsabilidade, é preponderante que quando eu tenho uma abertura de consciência, eu me posicione, porque aí eu trago uma verdadeira mudança, né? Eu tenho que ser a transformação, que eu espero no mundo. Então, eu acho que esse, aliado ao que você já explicou, eu acho que esse contexto também é importante, assim, você vai ter que fazer escolhas, e às vezes essas escolhas vão desagradar outras pessoas, e às vezes desagrada até você mesmo, por causa das suas crenças anteriores, mas que você tem que lutar por aquilo que você acredita. Convicções construídas precisam entrar num lugar de convicções do passado. Mais ou menos isso, espero que tenha sido claro. O Francisco está dando uma contribuição aqui, que ele fala, olha, o Francisco Moretti, porque Jesus sabia que haveria inúmeros intérpretes de suas palavras, que é exatamente isso. Haverá um monte de gente falando um monte de coisa, mas a evolução é, de vez em quando, a porta é um caminho solitário, e é a porta estreita descrita por Jesus. Muitas vezes aqueles que nos acompanham naquilo que a Maria Antônia explicou muito bem, que é a questão, a família é formada muitas vezes por pessoas que não são afins, e se não são afins, eventualmente um toma um caminho que o outro fala, eu não quero, o meu caminho é esse outro e eu vou por ele. Assim, a gente não erra de maneira geral. As vozes dissonantes que vêm do alto, elas chegam para nos ajudar a fazer uma determinada transformação. E aí, você usou um exemplo maravilhoso. Eu amo a Joana de Cusa. Amo de paixão mesmo a Joana de Cusa, pela história dela, pelo depoimento e como ela foi chamada por Jesus a dar o seu depoimento no momento certo, né? E ele falou para ela: o teu lugar é lá, mas em determinado momento da tua trajetória, você vai ser chamada a um depoimento. E você faça aquilo que a tua convicção disser que é o correto, né? Ele falou para ela a mesma frase que ele falou para Maria de Magdala: tem de bom ânimo. Acho tão linda essa frase, né? Assim, no momento de perturbação, de tortura, tem de bom ânimo. Você trabalha consigo mesmo para que você tenha vida e vida em abundância, principalmente nos momentos onde tiver mais difícil a trajetória, né? Então, assim, é importantíssimo que a gente rompa com o passado. E quando ele fala, vim trazer a espada, como você bem explicou, essa questão, tá, eu vou ter que lutar contra a boa batalha, vou ter que lutar contra coisas construídas em mim que já não cabem mais, como roupas que não servem, que eu tenho que abandonar, ideias preconcebidas também precisam ser abandonadas. É o processo natural de evolução, né? Isso mesmo. Olha, eu queria só acrescentar uma questão, porque outras interpretações são dadas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, Kardec colocou como moral estranha. E por que será que Kardec teria colocado? Justamente porque são pontos contraditórios, aparentemente contraditórios, né, com relação à postura de Jesus. E aqui é uma delas, né, que seria um absurdo a gente achar que Jesus veio para provocar dissensões, para provocar, para trazer guerras, revoluções, né? É preciso entender o que está atrás desse processo simbólico, dessa verbalização que ele nos traz, né? Isso é muito importante, porque Jesus foi corretíssimo em todos os momentos. Ele jamais expressou palavras que não fosse para crescimento do nosso espiritual. E considerando que tudo isso passou por muitas mãos até chegar a hoje em nós, pode ter, inclusive, ocorrido situações de mal interpretações mesmo, não só por diferentes religiões, mas interpretações daqueles que traduziram as palavras desde o início das escrituras do Evangelho. Muito bom complemento. Uma outra pergunta de entendimento do Espiritismo, que eu acho que essas perguntas que a gente escolheu sobre religiões, elas dão um entendimento novo, né? A questão 306. A seguinte afirmação de Jesus: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Esse preceito do mestre, ele tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais, Maria Antônia? Considerando que quando nós efetuamos as nossas orações, em primeiro lugar, as nossas orações, elas têm três aspectos importantes que eu acho que nós temos que salientar. Eu vou dizer prece, que é o termo que mais nós usamos no Espiritismo, né? Nossas preces, elas deverão primeiro louvar, primeiro reconhecer a paternidade divina, o seu poder, agradecer, que é a primeira gratidão que nós temos que ter pela nossa própria vida, pela nossa oportunidade evolutiva. E terceiro, o pedido. Mas que pedido é que, de fato, nós deveríamos realizar com as nossas preces? Elas deverão ser dirigidas para a melhoria do nosso espírito, da nossa vida, da nossa conduta, do nosso psiquismo. Porque a nossa verdadeira vida é a vida espiritual e não a vida material. Mas, como nós estamos ainda em estágios evolutivos bastante imperfeitos, e que nós precisamos conviver com a matéria, nós podemos pedir aspectos materiais, podemos, e muitas pessoas são atendidas. Mas em que contexto? Elas vão receber pronto? Não. Elas vão receber encorajamento, novas oportunidades, começam haver relacionamentos diferentes com pessoas diferentes que vai facilitar o alcance daquela meta. E ela então poderá alcançar o material que ela deseja. Porém, isto só acontece diante do nosso merecimento. E se aquilo que nós vamos receber será um benefício para o nosso processo evolutivo. Ninguém que pedir para ganhar numa loteria vai receber auxílio da espiritualidade para isso. Porque as nossas preces, quando elas são dirigidas ao alto, fazer prece, fazer a oração é uma maneira de nós fazermos conexão com Deus, em primeiro lugar. Mas é Deus que vai estar diretamente conosco, né? Existem as leis naturais que são imutáveis. E a nossa vida está sujeita a essas leis. Então, se nós temos situações que nós precisamos resolver e cujo benefício material vai nos dificultar, certamente nós não receberemos esse auxílio, muito pelo contrário. Porque nossas preces, elas são ouvidas pelos emissários divinos. Nós temos departamentos da espiritualidade que recebem os nossos pedidos, que recebem nossas orações, e eles são encaminhados. Joana de Ângeles tem um texto que ela fala a respeito disso, que na espiritualidade os pedidos chegam e são encaminhados de acordo com os pedidos que são realizados. E o que menos eles vão dar valor é para os pedidos materiais, porque os pedidos materiais é responsabilidade do homem aqui na Terra, no plano material, de lutar por eles. Por isso o homem tem inteligência, ele tem a capacidade criativa. O problema é que muitas vezes nós temos a ambição, nós temos os desejos, e essas questões nos atrapalham o progresso espiritual, porque o importante é o nosso progresso espiritual. E se nossos apegos materiais, nossos desejos materiais, nossos objetivos materiais dificultarem a nossa caminhada, nosso anjo que está conosco, nosso espírito protetor, ele vai nos alertar durante o sono, vai nos inspirar. Enfim, começam a acontecer situações que se tornam mais difíceis o alcance desse bem material que nós queremos, porque não é esse o objetivo. O objetivo da vida espiritual é o progresso espiritual. E o progresso espiritual está relacionado com o nosso comportamento no plano carnal. Então, o plano carnal é o campo de trabalho nosso, é o campo do nosso progresso. E eles vão sempre estar voltados para as nossas preces de acordo com os nossos objetivos. Por isso que hoje o materialismo está imperando na Terra. E aí nós temos tido grandes problemas sociais. Justamente por quê? Porque nós estamos muito mais preocupados com o império material presente em nós do que com a nossa espiritualidade. Muito bom. Outra questão, a 307. Por que disse Jesus que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier? Ele estava já alertando isso, olha como ele era, né? Como ele conhecia tão bem a gente, né? Isso está parecendo bem o que estamos vivendo hoje, né? Jesus sabe que a lei de causa e efeito, ela é imutável e que todos nós estamos sujeitos a ela. Então, era preciso vir o escândalo, porque todo e qualquer comportamento impróprio que tenhamos na vida, comportamentos que levem prejuízos, que levem nossos desvios de valores, uma hora eles vão vir à tona, porque a verdade é imutável. A mentira, ela tenta se esconder atrás da verdade, mas a verdade é verdade. A verdade é verdade, mentira não é verdade. Então, o que que acontece? Quando surgem situações em que o escândalo aparece, mexe com toda uma sociedade, mexe com a família, mexe com toda uma estrutura social. Por quê? Porque aquilo que se chama escândalo choca os valores presentes naquele momento no mundo, né? Agora, o escândalo vai se evidenciar, porém, ai daquele por quem vem o escândalo. Então, por isso, nós estamos vivendo muito hoje essa situação, né? Nós nunca, muitas vezes é necessário que o escândalo se manifeste, apareça, para que possamos entender a realidade que nós estamos vivendo. Aí, à medida que nós vamos entendendo, nós vamos mudando, e é isso que faz a sociedade mudar. É a presença desses escândalos que são criados pelos próprios homens, porque a nossa vida é social. Porém, o que que acontece? Ai daqueles por quem o escândalo vier. Por quê? Porque as consequências daquilo que aqueles que semeiam atitudes impróprias, incorretas, que agem pelo caminho do mal, reverberará na alma dessas pessoas, porque elas colherão a semente do que plantarem. É a lei de causa e efeito. Então, Jesus apenas alertou: é natural que o escândalo apareça. Vai aparecer, vai acontecer. Por quê? Porque o ser humano é imperfeito. O ser humano comete atos absurdos. Então, o escândalo aparece. Mas ai daquele por quem veio o escândalo, ai daquele que vai colher aquilo que plantar. É nesse sentido que Jesus coloca essa frase. Muito bom. Outro dia, Maria Antônia, eu fiz uma palestra em cima disso. Eu fiz algumas pesquisas E eu também encontrei, além dessa definição que você bem colocou, um significado em latim para o escândalo, de scandalon, que significa pedra de tropeço. E quando a gente vê aquilo em que você tropeça, quando a gente vê a constituição de um planeta de provas e expiações, é isso que existe, né, dentro de um. É o que outras religiões podem também chamar de tentações, que existem, que a pessoa eventualmente ela vai cair diante daquilo, porque faz parte da nossa constituição, como você mencionou, imperfeita. Então, um planeta de provas e expiações, ele está muito acentuado isso. É natural, aqueles que não tropeçam ou que conseguem tropeçar menos. E já na tua fala de hoje você mencionou que eles acabam, de certa forma, acelerando o teu processo evolutivo, mas e que todos deveriam tomar muito cuidado, né? O livre-arbítrio existe e existe uma responsabilidade na fala de Jesus, a gente sempre enfatiza isso. Então, é natural que se tropece, mas todo tropeço traz consequências e essas consequências terão que ser resolvidas até por conta da nossa própria consciência, né? E você muito bem explicou. Ótimo. As palavras de João, na questão 308. A luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderão. Tiveram aplicação somente quando da exemplificação do Cristo há 2000 anos. Ou essa aplicação é extensiva à nossa era? Essa aplicação ela é extensiva a todo tempo, porque ela envolve a conduta do espírito, né? Então, quando ele fala, a luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam, ela, a luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam, ele está falando, já falava do tempo de Jesus, né? Que Jesus trouxe a luz do entendimento, do conhecimento. Mas aquele costume rígido que os judeus tinham, né? Aqueles comportamentos dos sacerdotes que monopolizavam a época lá, na verdade, Jesus veio trazer à luz de um novo entendimento, falar do amor e não mais daquela maneira. De acordo com o Velho Testamento, né, da justiça e tudo mais, e Moisés. Ele vem complementar e não reafirmar os ensinamentos de Moisés, mas ele acrescenta os ensinamentos de Moisés no sentido de ensinar o amor. Primeiro precisou a justiça. Quando o povo aprendeu a conviver melhor, aí precisa ensinar a amar uns aos outros. E é isso que Jesus trouxe, a luz do amor ao próximo, amor a Deus, amor ao próximo como a si mesmo. Aí se aplica na nossa época, sempre vai se aplicar em todas as épocas. Por quê? Porque o ensinamento de Jesus, Jesus como nosso responsável pelo planeta, que cuidou do nosso planeta para que aqui pudéssemos evoluir, ele sabia exatamente o que ele estava preparando para nós, né? Então, o que acontece hoje? Por que que nós estamos, não só hoje, agora, mas desde há mais de 100 anos atrás, a gente passa por momentos conturbados na sociedade? Porque justamente os ensinos de Jesus, ele continua ecoando ainda dentro das igrejas, dentro das religiões. E somente há 200 anos para cá é que nós fomos entender melhor os seus ensinamentos. Infelizmente, os seus ensinamentos foram desviados, foram utilizados, né, por interesses políticos, econômicos de épocas anteriores, e que se instalou como uma cultura na sociedade e que aí até hoje permanece, porque existem interesses humanos atrás. Aí, quando a gente recebe o esclarecimento, a luz que o Espiritismo nos traz, trazendo o entendimento do sentido das palavras de Jesus, nós estamos recebendo essa luz. E essa luz, ela vai, com o tempo, dominar, porque o conhecimento espírita, ele não é o conhecimento do Espiritismo quanto religião. Ele é o conhecimento do entendimento do Evangelho de Jesus. E é isso que as pessoas precisam entender, que o Espiritismo não é mais uma religião, mas é um conhecimento mais ampliado, um entendimento mais ampliado da verdade dos ensinamentos de Jesus. E que não foi criado por Kardec, ele foi trazido pela espiritualidade. Então, há quanto tempo a gente vem recebendo essa luz? Veio Jesus trazendo a boa nova, depois vem o Consolador prometido através das vozes dos Espíritos, né? E agora nós estamos passando por um período de transição no nosso planeta. Já não dá mais para esperar vir um outro Consolador, que daqui para frente nós temos que melhorar. E as trevas que estão aí no mundo, elas estão evidentes, daí porque explodem guerras, terrorismo, conflitos, e tudo quanto é natureza, porque isto está fazendo parte da separação do joio e do trigo. Então, de novo, a luz está presente na Terra, só que aqueles que ainda estão em trevas continuam se debatendo, né? Não aprendem a amar, enquanto não aprender a amar, vai viver nesses conflitos, nessas trevas. Eu acho que era isso, né? Era assim, Ele tá muito fala, bem. inclusive, que as palavras do apóstolo referiam-se à sua época. Todavia, o simbolismo evangélico do seu enunciado estende-se aos tempos modernos, nos quais a lição do Senhor permanece incompreendida para a maioria dos corações que persistem em não ver a luz fugindo da verdade. E isso se aplica a todos os outros contextos, inclusive no meio espírita, que às vezes as pessoas começam a competir para fazer interpretações das coisas. E isso fica muito complexo, né? Então, nós temos, por isso, a importância de nós fazermos essa conexão. Com a espiritualidade, com Deus através das nossas preces, com Jesus, e, sobretudo, trazer o entendimento para dentro de nós para a mudança, porque, como você já usou o termo, né? A mudança que queremos ver no mundo começa em nós. Então, nós precisamos mudar nossas atitudes e deixar que a luz faça efeito dentro de nós e não as nossas trevas. E é importante a gente compreender, porque é um fator que às vezes faz com que algumas pessoas tenham medo dessa transformação. E a gente lembra, toda vez que a gente se auto-ilumina, a sombra aparece. Como diz aqui, né? Exatamente, todo esse lado reprimido, quando nós vamos abrindo a consciência com a auto-iluminação. É óbvio que a gente vai descobrir coisas em nós que não são, infelizmente, as coisas que a gente gostaria de descobrir em nós. Mas isso traz para nós uma oportunidade de ouro, né? Que é a boa batalha, como Paulo definiu. Mas o cristianismo, eu costumo brincar que ele traz essa boa armadilha, porque ela abre consciência. Quando abre consciência, tá perdido, né? A gente é obrigado, a gente se cobra de fazer a tão falada transformação. Maria Antônia, infelizmente, tá uma delícia, mas o nosso programa tá terminando, né? A hora passou assim, né? Rapidamente, Rápido. como tem sido quando a gente faz o programa, a coisa voa, porque o assunto tá gostoso, tá interessante. Mas eu vou ficando por aqui, eu vou agradecendo a todo mundo, dando um beijo de boa noite. E eu queria passar a palavra para você fazer as suas últimas considerações. Tem alguma coisa que você, durante a tua análise, o teu estudo para hoje, você falou, poxa, eu deveria falar isso, agora é a hora, fique à vontade, e depois faz para nós uma prece de encerramento. Sim, eu quero em primeiro lugar agradecer pelo tema de hoje, por esse estudo, agradecer ao Sérgio pela condução do trabalho de hoje e a todos os nossos amigos que estão aí na telinha, nos acompanhando. Obrigado ao Francisco Moretti pela colaboração e que Jesus possa nos acompanhar nessa noite. Então, para agradecê-lo, agradecer ao nosso Pai e à espiritualidade amiga, vamos proferir a prece que o próprio Jesus nos ensinou, lembrando que nela contém todos os estágios da verdadeira oração: o louvor, a gratidão e o pedido. Nossos pedidos que fazemos dadas as nossas imperfeições e os nossos sofrimentos ainda no processo de evolução. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai-nos as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, poder e a glória para todo sempre. Assim seja. Fica conosco, Senhor, e abençoa todas as famílias que estão conectadas conosco e a todos os nossos irmãos necessitados na terra. Assim seja. Boa noite, então. Boa noite, Sérgio. Obrigada. Obrigada a Obrigado. todos.